Movimentando a mola da... Movimenta na mola da... Só o filme preto esconde os amassos. Nesse couro branco, na estrada de terra, a bodona vai pulando. Eu tô gostando dela galopando. Eu tô gostando. Então vai, ela disse que quer provar o meu mel. Feitiço dela é o tubarão de chapéu. Tira minha fivela que eu te levo ao céu. Tira minha fivela, vai. Ela pirou na Dodge Ram. Mordi aquele corpinho até de manhã. Provou do pião e a blogueirinha virou fã. Movimento da mola da Ram. Movimentando. Ela pirou na Dodge Ram. Peguei aquele corpinho até de manhã. Provou do pião e a boiadeira virou fã. Movimento na mola da Ram. Movimentando a mola da Ram. Movimentando a mola da Ram. Movimentando a mola da Ram. Um filme preto esconde os amassos. Desse couro branco na estrada de terra, a botona vai pulando. Eu tô gostando dela galopando. Eu tô gostando. Vai, então vai. Ela disse que quer provar meu mel. Fetiche dela é peão de chapéu. Tira minha fivela que eu te levo ao céu. Tira minha fivela e vai. Ela virou na Dodge Ram.